das águas, o velho tempo terminou. Somos filhos da mãe natureza, ventre do total amor. Segue-se a história dada de Atlantis, todo começo é caos. A raça humana eterna mutante nasce a plana. Gigante, espelho do eterno altar, dom da visão do voo distante, sonho pra nos lembrar. Ai, oh, sol, olha o mar, que alegria sentir você. É viver em harmonia. Eu vou buscar pedras brancas pra te dar, linda sereia, Odoia Iemanjá. Escolhemos Free Wilson. Esse é o motivo incerto, o destino, o tempo é uma ilusão. Íris da noite, ela revela a próxima dimensão.